Esqueça tudo e vem pra cá me amar. Quem sabe bem juntinhos outra vez vamos ficar. E o nosso amor jamais vai se acabar. Dê-me outra chance, amor, deixa eu te fazer feliz. Lembre que um dia ficamos, desta vez juro te amo. Dê-me outra chance, amor, deixa eu te fazer feliz. Lembre que um dia ficamos, desta vez juro te amo. Amor, amor, pense bem no que aconteceu. Libera a mente, vamos dançar. Aqui na festa está rolando som esperto. Quem sabe a gente pode conversar de perto. Você mexeu comigo, com meu coração, minha mente, minha grande emoção. Agora eu não consigo mais me controlar. Deixa o seu corpinho lindo se embalar. Já se passaram dias e eu estou a te esperar. Você falou que um dia iria voltar, mas a saudade é tanta que o corpo padece. Eu queria realmente ter você por perto, pra te abraçar, pra te acariciar. É, pra falar de amor. Amor, pense bem no que aconteceu, mas ainda te amo. Dê-me outra chance, amor, deixa eu te fazer feliz. Lembre que um dia ficamos, desta vez juro te amo. Dê-me outra chance, amor, deixa eu te fazer feliz. Lembre que um dia ficamos, desta vez juro te amo. Chance, amor, deixa eu te fazer feliz. Lembre que um dia ficamos, desta vez juro te amo. Dê-me outra chance, amor, deixa eu te fazer feliz. Lembre que um dia ficamos, desta vez juro te amo. Dê-me outra chance, amor, deixa eu te fazer feliz. Lembre que um dia ficamos, desta vez juro te amo.